call me, line up and ready for takeoff. One double whiskey, hold short of taxiway Quebec. 1012, descendo para 1012. Anem 6212, autorizar direto e position at Taxiway Quebec and wait to enter. Vapor from, maintain position, Taxiway Quebec. What did you say? No problem, you could stay at this position, or a little more in front of you, Taxiway Quebec. Gol 1074, pista livre, autorizado a decolar, 070 grau, 069. Livre decolagem da 10, gol 1074. Ciente, vou estacionar frequência livre, força aérea 582. Frequência livre, estacionar, agradeço, 582. Roger, to your information, we have Lima Juliet 60, near threshold 17, ready for takeoff. Maintain position, please, maintain position. Move for taxi. Clear for pushback and tap, call back for taxi, home is water, 50. O total 9908 para cópia. Pronto, cópia. Salvador Guarulhos, 340, repetitivo, via pelo ISC 50 até Nilsa, pós direto, decola da 10, direita após, subida da Euleda, após Leda Eudes. O controle em 19.8, acione 5023, total 9908. Está autorizado Guarulhos, via 340, via Camperuí 50, até Nilsa, Nilsa prossegue desse aqui. Bola da 1-0, primeira curva direita, saída Leda, corrigindo, saída Dael, Leda, eu. Responda 5-0, 2-3, controle 119-8, total 99-0. Chame pra puxa sinal, total. Já parei. Salvador Ground, Oceaneering 6224, ready to taxi with 92 on board, 2 hours and 9 minutes, alternate Salvador. Roger, Oceaneering 6224, taxi to your right until holding point, runway 10, contact the tower 11895, altimeter setting 1012. First on the right, holding point 10, 1895, Oceaneering 6224. Papa Romeo, Whiskey Bravo Whiskey, traffic information, Boeing 737, Go Company, 2 cutoff, runway 10, right turn. That traffic will pass in front of you. Maintain position and wait to take off. Total 9908 para o pushback e acionamento. Confirme? dorsal 9908 para pushback e acionamento. Ok, tá livre. Puxa, acionar, chame táxi. Livre, puxa, acionamento, chama para o táxi, total 9908. Salvador Tower, good evening, missionary 6224, holding point, runway 10, ready. Same to Salvador. Ocean Air 6224, holding points, runway 10, ready for takeoff. Roger, maintain position. Maintain, Ocean Air 6224. Papa Romeo, Whiskey, Bravo Whiskey, clear takeoff, runway 17, 080 degrees, 06 knots. Traffic information, Learjet 60 taking off runway 17 now. Expect about 5 minutes to take off. This is the same in departure. Roger, 5 minutes. Expect for take off. November 801, Whiskey Whiskey. Go into the runway 17, report leaving. Zona 2. Via runway 17, just to the left now, first to the right, runway 17, and report leaving the runway. Pronto, Romeo Zulu Oscar 850, request taxi. Papa Romeo Whiskey, Bravo Whiskey. Airborne at 52, contact Salvador Approach 119.8, bye bye. Salvador Approach 119.8, bye bye. Pronto, Aerosaurus 850, request taxi. Approach, good evening, Papa Romeo Whiskey, Bravo Whiskey. Papa Romeo Whiskey, Bravo Whiskey. Radar contact, book the bar climb flight level 250. Whiskey Bravo Whiskey, roger. Request flight level 170 as final. Roger. 10 in a tower, 1 decimal 5 altimeters, 1012. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. And up in wait, runway 10, 6224. Whiskey, Bravo Whiskey, climb flight level 170. Roger, flight level 170, Whiskey, Bravo Whiskey. Do you have the vehicle in sight? November 801, Whiskey, Whiskey. That's your left side. Roger. Sané 62-12, desça para 2000 pés, ajuste no 0-2, autorizado final do procedimento ILS X-Way, após estabilizar. 2002, autorizou ILS 62-12. Go ahead, sir. 850 with you, proceeding to the holding point, runway 10. Roger, turn around to your left, April 1, proceed via India and Alpha. You are number 3 for takeoff. Zulu take India and Alpha number 3 for departure. The one is Zulu Oscar 850. Salvador, total 9908 para o táxi com 4 a bordo, 3 horas e 45 minutos de autonomia, alternado galeão. Aqui o total segue o 310 da SATA. Até o ponto de espera da 1-0, lá chama a torre 1895, ajustado 1012. Recebeu 310 da SATA, até o ponto de espera da 1-0, lá chama a torre 1-1-8-9-5, ajustado 1-0-1-2, total 9908. Bom, meu uísque, bravo uísque, chame sempre o Recife na frequência 1-2-6, decimal. Papá Romeu Whisky, Bravo Whisky, contacte Recife now, 126.85. Whisky, Bravo Whisky, Roger, 126.85, thank you. Ocean Air 6224, clear takeoff. Runway 10, wind 070 degrees, 05 knots. Clear for takeoff, runway 10, Ocean Air 6224. Rio 5982, autorizado a Nihai Mantea. Net 6224, airborne at 58, contact Salvador approach, control, 119.8, bye. 19.8, Ocean Air 6224, good day. Salvador approach, good evening, Ocean Air 6224, airborne, passing 2000 feet. Ocean Air 6224, radar contact, Fuka departure, climb flight level 190. Fuka departure, flight level 190, Ocean Air 6224. Em Portugal 019, reduce speed 170 knots. This speed 170 knots, Portugal 019. Okay, Salvador, Fuka departure, climb flight Azul 4107, chegada a mar e desça para nível de voo 100, ajuste 109. É Portugal 109, descend 2000 feet, KNH 1012, cleared ALS final approach, what step? 2000 feet, KNH 1012, ALS approach 010, Azul 4107, copiou o controle. Azul 4107, chega da mar e desça para nível de voo 100, ajuste 1092. Estabilizou, Xané. Xané 6212, chame torre. 118, decimal 95. Decimal 95. Torre Xané 6212. Xané 6212, cheque baixado e travado. Baixado e travado. Autorizado pouso, pistão 90, 080 grau, 069. Sobre pouso 6212. Rio 5972 decolou 00. Chame o controle 119.8. 198, uma boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite. Rio 5972. Rio 5972, boa noite. Contato radar, saída da El, Leda El, de sub, mantenha 320. 320, Rio 5972. Rio 5972, autorizado direto, Eudes. Direto, Eudes, muito obrigado. Azul 4107, desça para nível de voo 050. Na escuta. Desça para nível de voo 050. É Portugal 109, complete final and contact tower 118.95. Complete final 118.95, Portugal 09. Position. Attending position, Arasabe 50. Air Portugal 019, continue your approach and wait, runway clear. Continuing approach, Air Portugal 019. Ocean Air 6212, on the ground at 03, leave the runway next to the right, ground 129. Next to right, 12149. Gear down and locker, Portugal 019. Down and locker, Portugal 019. Roger, clear to land, runway 10080 degrees. 069, Portugal 019. Clear to land, 10, Portugal 019. Vitor Tchaleco, prossegue com a FSO 085 para Jundiaí, aguardando transferência de comunicações. Eruptores 850, clear to line up and maintain. Clear line up and maintain, Eruptores 850. Boa noite, número 2, mantém o ponto de espera. Boa noite, mantendo o ponto de espera, 9908. É Portugal 019 on the ground at 06, leaving the runway via next one to the right. Golf, correction, Foxtrot, then Alpha, ground 129. Foxtrot and Alpha 129. Charlie Echo na escuta. Barra Romeu Vitor Charlie Echo, serviço radar terminado 64 milhas sudoeste do VOR de Salvador, mantém o nível de voo 085 em condições visuais, semilhéus na frequência 120 decimal 1. Sustendo 11. Alfa, Alfa. O 9908, a linha e mantém pista 90. A linha mantém na 10, total 9908. Oceanair 6224, contact Recife final, 126.85. Could you confirm 126.85 for Oceanair 6224? Affirm. 126.85, good night. Azul 4107, desça para 2000 pés, permanece o ajuste, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte autorizado. 2000 pés, autorizado final do ILS X-Ray, chama interdiverso, 4107. Poderia confirmar o ajuste para o 4107? Ajuste 1092. Azores 850, airborne at 08, contact Salvador Approach Control, 119.8, bye. Salvador 119.85, Azores 850, good night. Boa noite, 119.80. 119.80, thank you. Salvador, good night, Azores 850 airborne, passing 2500. Azores 850, radar contact. Moment departure, climb flight level 350. Climb flight level 350, Azores 850. Q5 972, chame centro Recife na frequência 133.25, alterna 125.1. Total 9908, decola Zuno 1, chame o controle em 119.8. Boa noite. Boa noite, vamos chamar 119.8. Patrulha Salvador, muito boa noite, total 9908, decolou. Total 9908, boa noite, contato radar, saída da Euleda Eudes, submantenha 340. Da Euleda Eudes, subir manter 340, total 9908. Azul 4107, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118.95. 895, azul 4107. Salvador, boa. O azul 4107 estabilizado no final. Boa, autorizado. Pouso, pistão na 0, 080 graus, 05 nós. Pouso autorizado, 4107. Azul 4107, no solo 16, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita, boa, 4107, táxi à direita, prossiga até Via Alfa, após Juliette, após esquerda novamente, pátio 3, a posição 02. O táxi seu equilo está interditado, ok? Então prossiga pela Alfa, Juliette, após esquerda, pátio 3. Sim, Alfa Juliette, após esquerda novamente, posição 02, confirma? Afirmo, vai contornar aí todo o pátio 3 para depois voltar até o 02. Ok, contorno o pátio, retorno o 02. Ao 9908, chame Centro Recife na frequência 133.25, alterna 125.1. Ao 9908, vai chamar Recife 133.25, alternando 251, boa noite. Boa noite. Coito para 150. Não, 3152, boa noite, chega da mar e desça para nível de voo 050, ajuste 1092. 1-3-1-5-2, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0-1-2, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposta habilitada. Descendo para 2000, reportará sinal do ILS X-Ray, estabilizado para 3-1-5-2. Ok, o Fotero 2582 autorizado Guarulhos, nível 380, decola da 10 com a primeira curva à direita, subida da El até Leda, após Leda voa direto Bridge, intercepta Upper Zulu no meia, até Bravo até o Zulu, após direto Trive, direto Poços e conforme a rota do plano. O transponder 5042, controle 119.8. Cruzado Guarulhos 380, da 10, primeira curva direita, da El, a Leda, após Bridge, não confiou, após THZ, Trive, posse de Caldas. Transponder 5042, controle 19.8. A rota, conforme a subida da Olida Bridge, em Bridge intercepta a Upper Zulu no meia. Até Bravo até o Zulu, após conforme a rota do plano. Da Olida Bridge, intercepta Upper Zulu 16, Bravo até o Zulu, Trive, demais conforme o plano 1-2-5-8-2. Informe o POB autonomia. Ainda CBN, autonomia de 4 horas de formará, se for possível. Ok, reporte para acionamento. Reporta. É pátio militar, é isso? Acima de parte autoridade da base aérea. Autoridade, ok, tu visual aqui, ciente. Gol no 643, chegada bom, se desça para nível de voo 050, ajuste 1-0-1-2. Essa é a informação, isso, 0750, falando que perdeu contato com a 73. Gol no 643, ciente, aciona a identificação. Tan 3152, me torre na frequência 118, decimal 95. Chama a torre 118.95, Tan 3152. Salvador, Tan 3152, 2 milhas de Sembra. Tan 3152, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 012, chegue trem. Trem tá em cima ainda. Você chama com o trem hoje, travado por 311, autorização de pouso, Tan 3152. Tan 3152, chamará. Baixado e travado, passando sempre, o Tan 3152. 3152.